No início da madrugada deste sábado, por volta de 00h40, policiais militares foram deslocados para o atendimento de uma situação onde uma pessoa teria sido ferida por disparos de arma de fogo. A informação é de que um homem estaria caído no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-277, na altura do bairro Três Lagoas. Com a chegada da equipe policial, foi confirmada a informação. Um homem ferido na cabeça e no abdômen agonizava. Os policiais, então, solicitaram a presença do SIAT. A coleta de informações levou os policiais a descobrirem que os indivíduos que estavam em um Fiat Estrada teriam efetuado 3 disparos contra o homem no balcão de um bar e fugido rapidamente. A vítima teria corrido em direção ao posto, mas não conseguiu chegar a pedir socorro. A pouco mais de 50 metros, na Avenida Nilson Gottlieb, no pátio do posto de combustíveis, o homem perdeu a vida. Diante dos fatos, o local foi isolado e chamada a Delegacia de Homicídios, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal. Com a chegada da perita criminal, foi constatado que o homem tratava-se de Paulo Alberto de Andrade, 37 anos. Ele apresentava 2 perfurações por disparos de arma de fogo, uma no tórax e outra na cabeça. Um dos projéteis atingiu a parede do bar e o projétil alojado acabou sendo coletado como material de perícia. Segundo informações colhidas sobre a vítima, ele era auxiliar de uma unidade de produção da LAR. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal e colocado à disposição de familiares. As equipes da PM fizeram buscas pelo Fiat Estrada, porém, não houve possibilidade da localização do veículo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.